onde andarás nesta tarde vazia, tão clara e sem fim, enquanto o mar bate azul e Ipanema, em que bar, em que cinema te esqueces de mim? Enquanto o mar bate azul em Ipanema, em que bar, em que cinema te esqueces? Eu sei meu endereço, apagaste do teu coração a cigarra do apartamento, o chão de cimento existem em não serve pra nada, a escada, o elevador já não serve pra nada, a janela, a cortina amarela, perdi meu amor. E é por isso que eu saio pra rua sem saber pra quê, na esperança talvez de que o acaso, por mero descaso, me leve a você. Na esperança talvez de que o acaso, por mero descaso, me leve, eu sei.